Chegou a hora de entrar no ritmo do sucesso. A partir de agora, você curte 120 minutos com as melhores do sertanejo. Os grandes hits, as novidades e as novas tendências do ritmo que está na cabeça da galera. Aumente o volume. Porque vem aí, Conexão Sertaneja. Olá, seja muito bem-vindo, obrigado pela audiência, pela companhia, começando a partir de agora mais uma edição da programação Conexão Sertanejo. Obrigado pela audiência, pela companhia, eu, Luiz Fernando, sigo com você durante 2 horas levando o que há de melhor do sertanejo universitário. Começando muito bem a edição de hoje, tem Patrícia e Adriana, seu enredo. Uns 10 motivos nos separam, mas não ligo nem se fosse 15, 20 ou 30. Eu só te amo e não vou negar, meus olhos vão falar por mim por mais que eu minta. Já sinto tudo que o amor pode fazer sentir ao longo do passar de um dia. Identifico no seu corpo toda a beleza da primeira melodia. Mas reconheço a mais complicada condição para viver sendo invisível pra você. Acho que já percebeu, mas finge que não faz ideia. E esse enredo que escreveu só vou servir pra ser sua teia. Mas me mostro como amiga, aceitando por consolo. Melhor que encarar o risco de nunca te ver de novo. Acho que já percebeu, mas finge que nunca viu nada. E essa voz que grita em mim, eu luto pra manter calada. Eu vou matando pouco a pouco quem se sente só metade. Um coração que já não bate é de sua propriedade. Reconheço a mais complicada condição para viver sendo invisível pra você. Acho que já percebeu, mas finge que não faz ideia. E esse enredo que escreveu só vou servir pra ser plateia. Mas me mostro como amiga, aceitando por consolo. Melhor que encarar o risco de nunca te ver de novo. Acho que já percebeu, mas finge que nunca viu nada. E essa voz que grita em mim, eu luto pra manter calada. Eu vou matando pouco a pouco quem se sente só metade. Um coração que já não bate é de sua propriedade. Conexão Sertaneja no ar. Toda gostosa, ela é poderosa e sabe provocar. Cara inocente que engana a gente, ela não quer prestar. Na balada todo mundo fica louco, ela desce, vai até o chão sem parar. Se ela quer ser boa de verdade, eu já tenho e já sei o lugar. Vai ser boa lá em casa, lá na minha cama. Vou te mostrar como é que faz, como é que se ama. Vai ser boa lá em casa, lá no meu colchão, subindo e descendo e arrochando com pressão. Vai ser boa lá em casa, lá na minha cama. Vou te mostrar como é que faz, como é que se ama. Vai ser boa lá em casa, lá no meu

Olha como ela rebola, fica me olhando e depois provoca. Toda gostosa, toda deliciosa. Olha como ela rebola, fica me olhando e depois me provoca. Pedro Paulo, acabou! Chegando, bebendo no pico e calçando. Não tem pra ninguém, não é mole não. Quando tocar uma rocha vai descendo até o chão. Não tem vergonha de ser piquete, aí que ela mexe. Tá calor, joguei água nela como ela ficou. Tá calor, joguei água nela como ela ficou. Tá calor, joguei água nela como ela ficou. Tá calor, joguei água nela como ela ficou. Assim, toda molhadinha, vestido encharcado, usando a marquinha. Ai que delícia, toda molhadinha, vestido encharcado, usando a marquinha. Toda gostosa, toda deliciosa. Olha como ela rebola, fica me olhando e depois me provoca. Toda gostosa, toda deliciosa. Olha como ela rebola, fica me olhando e depois me provoca. Chegou chegando, bebendo no pico e calçando. Não tem pra ninguém, não é mole não. Quando tocar uma rocha vai descendo até o chão. Não tem vergonha de ser piguete, ai que ela mexe. Tá calor, joguei água nela como ela ficou. Tá calor, joguei água nela como ela ficou. Tá calor, joguei água nela como ela ficou. Tá calor, joguei água nela como ela ficou. Toda molhadinha, vestido encharcado, mostrando a marquinha. Ai que delícia, toda molhadinha, vestido encharcado, mostrando a marquinha. Toda gostosa, toda deliciosa. Olha como ela rebola, fica me olhando e depois me provoca. Toda gostosa, toda deliciosa. Olha como ela rebola, fica me olhando e depois me provoca. Toda gostosa, toda deliciosa. Olha como ela rebola, fica me olhando e depois me provoca. Toda gostosa, toda deliciosa. Olha como ela rebola, fica me olhando e depois me provoca. Você está na sintonia do Conexão Sertaneja. Basta apenas um olhar, um beijo, um toque, pra eu perder o meu chão, ficar em choque. Perder o sentido e a razão, desequilibrar o coração, não responder mais por mim. Basta um cheiro ou apenas um sorriso, pra eu perder o meu ar e o juízo. Seu domínio em mim é fatal, eu me sinto tão irracional. Mas não tem jeito, é assim. Nunca vai mudar. Vou me declarar com rosas, perfume, uma declaração, com beijos, canções de amor, um violão. Quer saber por quê? Eu amo você, quero sempre te surpreender. Com rosas, perfume, uma declaração, com beijos, canções de amor, um violão. Quer saber por quê? Eu amo você, quero sempre te surpreender. Apenas um sorriso, pra eu perder.

já pintei seu nome nos muros da cidade. Deixei meu telefone, mas você nem ligou. Se meu mundo parou, eu sei que a culpa foi minha. Você pediu um tempo, e esse tempo eu não tinha. Te magoei demais, fiz tudo por amor, mas agora tudo desmoronou. Às vezes a gente se entrega demais. Se o coração sente, a gente não sabe o que faz. Meus instintos foi tomado pelo medo de nunca mais sentir o gosto do seu beijo. Desculpa, se eu errei demais, tá na hora de voltar atrás. Se for verão, vai sentir meu calor. Meu calor. E no outono, vai ganhar beijos de amor. Mesmo no inverno, meu fogo vai te aquecer. Vai dar eu e você. Desculpa, desculpa, se eu errei demais. Se eu errei demais, já é hora de voltar atrás. De voltar atrás. Quem tá apaixonado, solta o grito, moça. Sertaneja, Marcelo Lima e Alessandro com Gustavo Lima e Estações. Também teve o Munhoz e Mariano, copo na mão, e continua a nossa programação seguindo sempre com as melhores músicas. Agora tem o som de Humberto e Ronaldo. Alô, DJ! Briguei, depois jurei nunca mais te procurar. Foi só beber mais umas, deu vontade de ligar. Liguei, não me atendeu, só deu na caixa postal. E agora o que que eu faço? Deus, eu tô passando mal. Passou 5 minutos, me mandou uma mensagem dizendo que tá tarde pra eu parar com essa bobagem. Falou que tava triste, mas que tudo acabou. E bem naquela hora, nossa música tocou. Eu bebi, chorei, quando tocou aquela moda, alô DJ. Eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperta o play. Eu bebi, chorei, quando tocou aquela moda, alô DJ. Eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperta o play. Mas te procurar, foi só beber

tem sentimentos por alguém. E não sou eu, e não sou eu. Quando você vem em minha direção, dispara o coração, sinto meu corpo voar. Não sinto os pés no chão, explodindo de paixão. De amor, fico pra te amar. Conexão Sertaneja, Léo Magalhães com Leonardo, Vem Fazer Amor Comigo. Também teve Henrique Macedo, Shrek, ainda Humberto e Ronaldo, Alô DJ, Marcelo Lima e Alessandro, Estações, Munhoz e Mariano, Copo na Mão. E daqui a pouco a música está de volta, continue ligado, não saia da sintonia. É o Conexão Sertaneja, na rádio que completa você. Daqui a pouco, tem muito mais músicas no Conexão Sertaneja. De volta, abrindo mais uma super sequência do Conexão. Lúcio Manuel e Murilo, Ostentação. Oi, vem ostentar com Lúcio Manuel e Murilo. Ostentação, ostentação. Camarote lotado com carro importado, dinheiro na mão. Ostentação, ostentação. Mulherada sobrando, a festa bombando, tequila na mão. Hoje eu vou sair, eu quero ostentar. Só liga meu motor, as mina começo a pirar. Eu gasto muita grana, sou o rei do camarote. Escolho na balada a gata mais top. É mulherada doida, lugar pra ostentar. E no final da noite é o patrão que vai pagar. Ostentação, ostentação. Camarote lotado com carro importado, dinheiro na mão. Ostentação, ostentação. Mulherada sobrando, a festa bombando, tequila na mão. Viva! Hoje eu vou sair, eu quero ostentar. Só liga meu motor, as mina começo a pirar. Eu gasto muita grana, sou o rei do camarote. Escolho

te falar. Tem tempo que eu venho te mostrando. Toma cuidado, o tempo tá passando e o nosso amor tá quase se acabando. Tento entender se tudo que vivemos foi em vão. Se todas as declarações de amor pra mim não passavam de meras frases e ilusões. Não dá mais, não dá mais. Eu preciso de um refúgio pra me proteger de qualquer lembrança que me traga a você. De um remédio que me tire dessa solidão. De um esconderijo pra guardar meu coração. Eu preciso de um refúgio pra me proteger de qualquer lembrança que me traga a você. De um remédio que me tire dessa solidão. De um esconderijo pra guardar meu coração. De você, Lucas e Diogo, Gustavo Lima. Agora é comigo, hein? Tento te falar, tem tempo que eu venho te mostrando. Toma cuidado, o tempo tá passando e o nosso amor tá quase se acabando. Tento entender se tudo que vivemos foi em vão. Se todas as declarações de amor pra mim não passavam de meras frases e ilusões. Não dá mais, não dá mais, não dá mais. Eu preciso de um refúgio pra me proteger de qualquer lembrança que me traga a você. De um remédio que me tire dessa solidão. De um esconderijo pra guardar meu coração. Eu preciso de um refúgio pra me proteger de qualquer lembrança que me traga a você. De um remédio que me tire dessa solidão. De um esconderijo pra guardar meu coração. De você, Conexão Sertaneja, Lucas e Diogo com Gustavo Lima, Refúgio. Também teve o som de João Bosque e Vinícius, Morrer de Amor, aqui no Conexão Sertaneja. E aí, como é que tá a sua quarta-feira? Tá na paz? É meio de semana, né? Dia sempre especial, quarta-feira, é claro, né? Você sabe por quê, né? Agora tem mais música. Vamos espalhar amor aqui no Conexão Sertaneja. Maria Cecília e Rodolfo. Coloca o mundo no mudo. Escute o seu coração, que ele vai te guiar. Abra seus braços e deixa o amor te levar. Felicidade no fundo é só uma reação. E você vai perceber, tudo que você pensar vai voltar pra você. Leve contigo. Celebre o amor, espalhe amor por onde você for. Você pensar vai voltar pra você. Leve contigo o amor.

agora. Se você prometer que vai cuidar de mim, cuida de mim. Tá querendo me amar? Só se for agora, meu doidinho. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Conexão Sertaneja. Tente entender as lágrimas de um homem. Não tente desvendar mistérios da paixão. Paixão é como a noite toda cheia de segredos. E as lágrimas de um homem, sangue do seu coração. Não tente entender porque a bebida é companheira. Nem tampouco o que significa saideira. Apenas pegue no meu bolso o telefone dela. Liga, diz que eu estou aqui por causa dela. Faça ela entender que meu motivo pra beber é sede pelo beijo dela. Bote outra dose de bebida, ninguém morre. O que mata é morte distante. É gostar de uma mulher que não me ama e não me quer. Nem amigo e nem amante. Deixa eu sofrer, deixa eu chorar, deixa eu beber. Que ela é dona desse porre. Liga pra ela saber, pra ela vir me socorrer. Que de amor é que se morre. As lágrimas de um homem. Não tente desvendar mistérios da paixão. Paixão é como a noite toda cheia de segredos. E as lágrimas de um homem, sangue do seu coração. Não tente entender porque a bebida é companheira. Nem tampouco o que significa saideira. Apenas pegue no meu bolso o telefone dela. Diz que eu estou aqui por causa dela. Faça ela entender que meu motivo pra beber é sede pelo beijo dela. Bote outra dose de bebida, ninguém morre. O que mata é amor distante. É gostar de uma mulher que não me ama e não me quer. Nem amigo e nem amante. Deixa eu sofrer, deixa eu chorar, deixa eu beber. Que ela é dona desse porre. Liga pra ela saber, pra ela vir me socorrer. Que de amor é que se morre. Bote outra dose de bebida, ninguém morre. O que mata é amor distante. É gostar de uma mulher que não me ama e não me quer. Nem amigo e nem amante. Deixa eu sofrer, deixa eu chorar, deixa eu beber. Que ela é dona desse porre. Conexão Sertaneja, Rick Renner, Lágrimas de um Homem, Nayara Azevedo, com Zé Ricardo e Thiago, Tá Querendo Me Amar. Ainda teve Michel Teló, Levemente Alterado, o som de Maria Cecília e Rodolfo, Espalhe Amor, Lucas e Diogo com Gustavo Lima, Refúgio, João Bosco e Vinícius, Morrer de Amor, na primeirinha dessa sequência. Já já eu volto com mais música aqui no Conexão Sertaneja, daqui a pouco tem Fernando e Sorocaba, não saia daí. Daqui a pouco, tem muito mais músicas no Conexão Sertaneja. O melhor do sertanejo. E a música não para. Conexão Sertaneja. Fernando e Sorocaba, Gaveta. Se esquecer do mar

tirou da internet aquela foto dos dois. Saiu na sexta-feira e só voltou na segunda. Quem nunca espalhou por aí pra todo mundo que tava largado. E depois seis meses viu que tava apaixonado. Tentou voltar atrás, mas levou um pé na bunda. Quem nunca logo depois tirou da internet aquela foto dos dois. Saiu na sexta-feira e só voltou na segunda. Quem nunca espalhou por aí pra todo mundo que tava largado. E depois seis meses viu que tava apaixonado. Tentou voltar atrás, mas levou um pé na bunda. Quem nunca se ligou na cara e ligou de novo logo depois. Tirou da internet aquela foto dos dois. Saiu na sexta-feira e só voltou na segunda. Quem nunca espalhou por aí pra todo mundo que tava largado. E depois seis meses viu que tava apaixonado. Tentou voltar atrás, mas levou um pé na bunda. Quem nunca Conexão Sertaneja com Rádio Alexandro, quem nunca? Também tem o som de Breno e Caio César, Ventou, aqui na programação do Conexão Sertaneja. Seguinte, rapaziada, tá quase acabando o programa de hoje, viu, nessa quarta-feira, mas vamos trazendo as últimas, então. Cristiano Araújo, Você Mudou, Romantismo, também é destaque aqui no Conexão Sertaneja. Ótima quarta! Falei, mas você não ouviu. Quis viver na ilusão. O vazio que você deixou em mim maltratou meu coração. Não ligou pra minha solidão. Tinha que acabar assim. Será triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim. Não importa o que me faça. Não tem paixão quando me abraça. Sem destino para longe, sei que vou. Irei em busca de um novo amor. E quando despertar, não irá me encontrar. E sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. E quando despertar, não irá me encontrar. Sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. De você só vou lembrar-me quando tudo começou. Você era a mulher que eu sempre sonhei. Me enganei, pois você, meu bem, mudou. Pois você, meu bem, mudou. Pois você, meu bem, mudou. Que você não entendeu que quando o amor se acaba, na verdade nunca se amou. Sigo o seu caminho que eu vou em busca do meu. Acho que você não entendeu que se acabou o meu amor, não terá mais uma vez. Por favor, não tente me achar. Você não gostaria do que vai encontrar. Então verás que sou feliz com este amor, como jamais serei com você. Se acaba, na verdade nunca se amou. Sigo o seu caminho que eu vou em busca do meu. Acho que você não entendeu que se acabou o meu amor, não terá mais uma vez. Canta com o coração, Goiânia! Então verás que sou feliz com esse amor, como jamais serei com você. Com você. Conexão Sertaneja. Fazendo a festa no seu rádio. Ei, amor, acredita em mim. Não tava desligado, tava sem sinal da TIM. Ei, amor, eu desconfio do que foi. Eu acho que a TIM tá com ciúme de nós dois. Se não tivesse acontecido comigo, eu assumo que não ia acreditar. Parece desculpinha de amador. Justo no dia que eu disse pra ele que tinha que ficar em casa pra estudar, o seu telefone não prestou, liguei. Uma da manhã liguei, duas da manhã liguei, e ele nem aí pra mim. Liguei, cinco da manhã liguei, seis ele atendeu. Que cara de pau, olha a desculpa que ele deu. Ei, amor, acredita em mim, não tava desligado. Ei, amor, eu desconfio do que foi. Eu acho que a Jean tá com ciúme. Ei, amor, acredita em mim. Não tava desligado, tava sem sinal da Jean. Ei, amor, eu desconfio do que foi. Eu acho que a Jean tá com ciúme de nós dois. Sertaneja, na rádio que completa você. Hoje a saudade conversou comigo, veio falar de você sem razão. Te encontrei por toda parte, tropecei no meu desastre, eu e a lua e a solidão. Amanhã bem cedo, depois que o sol sorrir pro mundo, eu vou chorar do outro lado sem ninguém, sem você. Já estou indo embarco no próximo voo da meia-noite, perfeito pra recomeçar. Sem você, vou ver que esse amor não era pra gente viver. Estamos divididos, tenho medo de não ter você.